todas as batidas irão nos levar a uma só emoção. Aqui está o C4 Tenebroso, o som automotivo que é show no Pará. C4 Tenebroso, esse faz parte da equipe Tubarão Evolution. Vamos lá, Gleison, bota o Tenebroso pra tocar no mil. DJ Ian Show, o top DJ do som automotivo. The largest and most absolute success today. Vamos lá, DJ, sou eu. C4 Tenebroso. O manipê meu, o manipê meu, o manipê meu. Padma samba va, padma samba va, padma samba va, padma samba va. Um da laila ma, um da laila ma, um da laila ma. Lama tashi dele, lama tashi dele, lama tashi dele, lama tashi dele. O manipê meu, o manipê meu, o manipê meu. Padma samba va, padma samba va, padma samba va, padma samba va. Um da laila ma, um da laila ma, um da laila ma. Lama tashi dele, lama tashi dele, lama tashi dele. Aqui está o C4 Tenebroso. C4 Tenebroso, o show começa aqui. We hope you are ready for this, because we are not paranormal. Attack paranormal. Attack paranormal. Attack paranormal. Attack. Attack. Vamos lá, Gleison, bota o Tenebroso pra cima! Sun. Loja Tribo do Surf, o point da moda. Quatro Tenebroso, o show começa aqui. Thank you. C4 Tenebroso. Esse faz parte da equipe Tubarão Evolution. DJ Ian Show, o top do som automotivo. Hoje eu tô de rock, hoje eu tô de rock, hoje eu tô de rock. Hoje eu tô de rock e ninguém vai me segurar, me segurar. Aí, Manuel, quem tá doido que se segure, porque a festa vai começar, meu DJ. Tenebroso. Faz parte da equipe Tubarão Evolution. Vocês estão prontas, piranha? Então,

Pô, sen- Yuri não dá atenção, mano. Pra chama sentar escola, no grau. Não, daqui não tô conseguindo ir. Aí, Yuri. Não é esse beat, tem que ser um beat calmão, né, velho? Novinha, eu quero te ver contente. Oi. Não abandona o bonde da gente. Oi. Que no ele pra confesso tu tem moral. Vinha Oi. Aqui na favela pra sentar no grau. Vinha Oi. Aqui na favela pra sentar no grau. Pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau. Yuri Martins cantou. Atenção, mano. Chama esse cara aí, por favor, mano. Aqui está o C4 Tenebroso, o som automotivo que é show no Pará. Loja Tribo do Sur, o point da moda. Que o baile todo ficou louco, louco, louco, muito louco. Louco, todo mundo louco. Louco, muito louco. Louco, todo mundo louco. Louco, muito louco. Que o baile todo ficou louco, louco, louco, muito louco. Louco, todo mundo louco. Louco, muito louco. Louco, todo mundo louco. Louco, muito louco. C4 Tenebroso. Esse faz parte da equipe Tubarão Evolution. Produções e mixagens. DJ Ian Show. O top do som automotivo. Que topinho, hein? Decreto liberado pra ela, que foi abandonada. Coitado do cara. Coitado do cara que largou. Agora aguenta ela. Coitado do cara que largou. Eu já tô vendo ela bebendo, ela dançando, ela fazendo o que nunca fez. Você tá lembrando que já teve ex, tá me ligando, já passou a vez. Reza pra não se arrepender. Soltou, quem não devia soltar. O problema é se ela gostar. Ninguém vai conseguir frear. Quando ela começar a rojar na batida do pai. Bebeu, desceu o bumbum na batida do paredão. Bebeu, desceu o bumbum na batida do paredão. Bebeu, desceu o bumbum na batida do paredão. Bebeu, desceu o bumbum. Ei, Jess, pega aquele swing, vai. Caia, tá massaflando. Juninho, se decreto liberado pra ela, que foi abandonada. Coitado do cara.

é nosso. Se popiar, tô beijando. Se olhou, eu chego logo. A mulherada tá querendo. É do jeito que eu gosto. Os marmanjos já tão zonzo. Eu não tô nem ligando. Segura essa mulher que se deu mole, eu tô pegando. O que é meu, é meu. O que é dos outros, é nosso. O que é meu, é meu. O que é dos outros, é nosso. Ai, o que é meu, é meu. O que é dos outros, é nosso. Eu sou cheio de avião, fazer o que se eu posso. O que é meu, é meu. Vai. E tem paredão forte desse sonzinho. Aumenta o médio, aumenta o TP. Vai. Rodinho do paredão, down, down, down. Low de CD. Taca, taca, taca, taca. Criou história. Essa aí é a música, garante assim de macho. Vem, sombreira, vem. Se copiar, tô deixando. Se olhou, eu chego logo. A mulherada tá querendo. É tudo do jeito que eu gosto. Os famanjos já tão zonzo. Eu não tô nem ligando, olha, segura essa mulher. Eu moro, eu tô pegando, se bobia. Tô beijando, se olhou, eu chego logo. Mulherada tá querendo, é do jeito que eu gosto. Os mamanjos já tão zons. Eu não tô nem ligando, segura essa mulher que o geninho tá chegando. O que é meu, é meu. Do que os outros, é nosso. O que é meu, é meu. O que é dos outros, é nosso. E o que é meu, é meu, é meu. O que é dos outros, é nosso. Eu sou chão de avião, vou fazer o que se eu posso. O que é meu. C4 Tenebroso. Esse faz parte da equipe Tubarão Evolution. DJ Ian Show, o top DJ do som automotivo. Eu preciso te ter. Meu fechamento é você, mozão. Não preciso mais beber. E a tua presença, o teu sorriso. Você sentando, mãe. Que vontade de te ter, garota. Eu gosto de você fazer o quê? Que vontade de te ter, garota. Eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama, é. O pai te ama. O gigante te ama, é. O pai te ama. Te sentou! Quem que é guitarreiro? Vontade de te ter. Meu pensamento é você, moção. Não preciso mais beber e nem fumar. Que a tua presença, você o sorriso, você sentando, mãe. Que vontade de... Eu gosto de você fazer o quê? Que vontade de te ter, garota. Eu gosto de você fazer o quê? DJ Bateia. É, o pai te ama. É, gigante te ama. É, o pai te ama. O papai te ama. É, o pai te ama. C4 Tenebroso. O show começa aqui. Cadê o gritinho das minhas santinhas, né? Todo mundo vai fazer, todo mundo vai fazer, todo mundo vai fazer. Vem com nós, vem com nós, vem com nós. Todo mundo tá fazendo movimento que é assim. É um tal de tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom. Rapaz, vocês perceberam o povo cantando desde o início? Do refrão, ó. Geral, geral, geral. Todo mundo, todo mundo, todo mundo. Todo mundo vai fazer. Todo mundo vai fazer, geral. Todo mundo tá fazendo um movimento que é assim. É um tal de tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom Vai FM! Rádio Sociedade! Joga a mãozinha direita em cima, mão direita em cima! Joga tudo de ruim lá pra cima! Joga a mão direita em cima aqui, ó! Pro lado, pro outro! Tenebroso. Cadê o gritinho das minhas Santinhas? Faz o L, faz o L, faz o L, faz o L. E canto mais alto que puder, Salvador. A Santinha perdeu o juízo. Quando bebe, ela é um perigo. A Santinha perdeu o juízo. Tomou uma engata e ficou louca. Quem gosta do Léo Santana, tira o pé do chão. Com a garrafa de uísque, a Santinha. Tenebroso, pra cima. É pra todas as mulheres